Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos falar sobre Mamoru Hosoda. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. O que você faria se você pudesse voltar no tempo a hora que quisesse? Hoje eu tô aqui com o Everton. Coi, coi. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Patriarca começando, voltamos para mais um episódio, e dessa vez vamos falar mais uma vez de anime, vamos falar mais uma vez sobre um dos grandes diretores de filmes de animes que a gente já comentou aqui, a gente já falou, já fez um episódio especial sobre Makoto Shinkai, já fez um episódio especial sobre o Satoshi Kon, e agora vamos falar de Mamoru Hosoda. O Mamoru Hosoda é um artista, né? Um artista japonês, nasceu 19 de setembro de 67 e começou trabalhando como animador. O primeiro grande trabalho dele, grandes trabalhos, foi na Toei Animation, trabalhava como animador, né? Principalmente da animação dos animes. E depois migrou para a direção e... direção dos animes, né? Criou roteiros, enfim. E criou grandes filmes. E agora a gente tá num momento que ele acabou de ser indicado com os seus filmes ao Oscar. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre os filmes originais dele, pra gente conhecer um pouquinho da filmografia do autor, certo? É legal que você vê que ele era um animador. Ele não é animador no... Ele trabalhou no... Nas séries que ele trabalhou em Dragon Ball Z, trabalhou em Sailor Moon, no filme do Yu Hakusho. Então, tipo, ele trabalhou nos lugares da hora, tá ligado? É, por ter trabalhado na Toei Animation, ele pegou todas as franquias gigantes, né? Ele até comenta, né, que ele tem uma memória nostálgica desse quando ele trabalhava como animador, né, pra essas grandes séries. Porque essas séries se renovam sempre, estão sempre por aí. Agora ele já não participa muito da animação, né? E, lógico, ele tem a visão de animador, mas ele deixa pros profissionais. Agora ele foca na direção e no roteiro, mas, enfim, ele tem todo esse passado aí em grandes séries e em grandes animes, né, que são da Toei Animation, né? Grandes franquias que estão aí até hoje. Só um pouquinho da carreira dele, ele trabalhou na Toei Animation e também em 2005 ele foi um dos principais diretores, idealizadores, seja como você quer chamar, da Madhouse, que é um dos principais estúdios de animação. Então ele participou de muita coisa também no estúdio Madhouse e lançou dois dos seus filmes pelo estúdio. Posteriormente ele vai abrir o estúdio Shizu, que é o estúdio, ele abriu em 2011, que é um estúdio próprio, que ele é o chefe, é o dono da porra toda, é o cara que fundou junto com o Yoshiro Saito, e ele começa a lançar os filmes dele por aí, parecido com a trajetória do Makoto Shinkai, né, que também trabalhava com o estúdio, depois abriu o próprio para produzir suas animações. Mas enfim, vamos aqui discutir um pouquinho das características da filmografia dele, dos filmes dele. Esse podcast serve muito sempre como indicação desses grandes diretores, para quem não conhece toda a filmografia dele. Talvez o Mirai aí esteja na boca do povo, não tanto, né, mas ele foi um dos filmes indicados ao Oscar, então muita gente acaba conhecendo e indo atrás por causa disso. A gente vai chegar, vai comentar sobre ele também, mas vamos começar lá em 2006. Ah, mas antes disso, lembrando, a gente não vai comentar dois filmes que são de que ele é o diretor, que são os filmes de grandes obras. Digimon, que é o primeiro grande filme dele, que é Digimon, filme de 2000. E também em 2005 ele dirigiu um filme do One Piece. Aí já é um sexto filme do One Piece. Chama O Barão Amatsuri e a Ilha Secreta. É o sexto filme do One Piece. Então ele é diretor desse filme do Digimon, desse filme do One Piece. E nós não vamos comentar sobre eles, por não ser obras originais, né? Serem obras que ele só dirigiu, e a história é todos desses autores e são franquias consagradas. A gente vai começar lá em 2006 com o primeiro filme dele, o primeiro filme de animação que saiu pelo estúdio Madhouse, que é, em português, A Garota que Conquistou o Tempo. Aí tem vários títulos, né? Tem The Girl Who Leapt Through the Time, que é em inglês. Tem um título em japonês que é Tokiwo Kakeru Shoujo. Então você pode escolher o título. Mas esse é o primeiro filme que a gente vai comentar. Bem, o filme é protagonizado pela adolescente Makoto Kono, que é uma estudante do terceiro ano do ensino médio que passa por eventos, vamos dizer, estranhos durante o filme, quando ela descobre que pode viajar através do tempo. E aí, o que vocês acham de A Garota que Conquistou o Tempo? Olha, por ser uma das primeiras, entre aspas, por ser um dos primeiros filmes dele, de fato dele mesmo, ele não tem uma das melhores animações do universo, mas é muito lindo, é um filme muito bem animado, esteticamente falando é um filme muito bonito também, não deixa de ser, mas pra mim, cara, é um dos que tem uma das histórias mais bem construídas, que consegue te prender de início ao fim e consegue trabalhar todos os eventos de forma bem tranquila e fecha com chave de ouro no final. Esse pra mim é um dos filmes mais bem estruturados que ele criou, e é um dos que mais chama atenção pela história, nessa questão de você poder controlar o tempo, o que você poderia fazer se você tivesse esse poder, e ao mesmo tempo mostrar o outro lado da moeda, né? O que, que as suas atitudes mudando o tempo poderiam fazer na vida das outras pessoas. Ou seja, é um filme que traz uma ideia espetacular, que eu acho genial esse filme, pra mim é um dos melhores. Eu acho legal porque as ideias são simples nesse filme, não tem nada megalomaníaco, sabe? Sim, exatamente. Todos os eventos são muito simples no filme. As consequências também não são consequências desastrosas, assim, mas, cara, realmente é um filme, ele é um filme muito bem dirigido, ele é um filme muito legal, realmente. Todos os personagens são bem carismáticos, assim, você compra a história de todos, né? É um filme bem legal, cara, eu também curti bastante. É um filme que eu gosto muito também, o Everton comentou os personagens, eu acho que esse é o principal fator do filme. A Makoto é muito cativante, tem o trio ali, o trio principal, né, que é formado por ela, pelo Chiaki e pelo Kosuke, que são os personagens principais que interagem com ela durante o filme, que são personagens muito legais, e esse filme começa a mostrar bem a característica que ele vai levar para todos os filmes, que é construção muito boa de personagens. Ele coloca todas as obras dele, elas são realistas com alguma pitada de magia, de tecnologia, alguma coisa diferenciada, mas se sempre pautada na realidade, né? Na construção dos personagens, na interação, na humanidade do personagem interagindo com os outros, com esse pano de fundo mágico, né? Nesse caso é um pano de fundo mais de ficção científica, né? De viagem através do tempo, que é uma coisa que é usada por muita gente, né? Mas essa história é bem construída. Entra no que o Everton falou, que eu concordo plenamente. Esse filme conseguiu trazer uma ideia bem, assim, que o pessoal costuma fazer uns filmes mais forçados, com coisas super geniosas, só que ele conseguiu trazer essa questão de viagem no tempo conseguiu apresentar de uma forma mais simples, mais humana, que é tipo assim, beleza, você tem esse poder, mas o que, que você vai fazer? Pô, você vai voltar no dia da festa, você vai voltar no final de semana da sua folga, você vai voltar no dia que você tomou uma cerveja com os amigos, você vai curtir momentos legais, você vai voltar pra momentos legais, ou você vai tipo tentar, putz, esse dia deu um negócio errado no trabalho, vou tentar voltar no tempo pra consertar, pra evitar que dê essa dor de cabeça. Ou seja, soluções normais, soluções humanas. Então você se sente mais próximo do que acontece nesse filme, não é uma coisa tão fantasiosa ou exagerada. Isso dá todo um sabor diferente no filme. É, que no filme, por exemplo, ela volta pra comer o pudim, cara. A irmã dela tinha comido, velho. Tipo, ela volta pra evitar uma situação de constrangimento junto com o Chiaki, por exemplo, que se declara pra ela, e ela não quer que isso aconteça. Então, cara, são eventos bem simples que ela faz ela voltar, mas que mesmo assim causam um impacto durante a vida dela naquele período, né? E o que é legal é que, tipo, tem também a tradução, a garota que saltou o tempo, né? Porque ela literalmente, pra voltar no tempo, ela tem que dar um pulo, né? Ela levou bem a sério esse... É isso mesmo, isso é bem legal, né? O salto temporal, né? De fato. E uma coisa que eu acho que começa a marcar também os filmes do eu ia falar Makoto Shinkai, do Mamoru Hosoda, eu acho que ele é muito bom pra escrever diálogos tanto engraçados quanto diálogos sérios, né? Mas o tom de comédia, eu acho que ele sabe encaixar muito bem nos filmes. Ele consegue equilibrar muito bem os filmes dele. A Makoto é um personagem engraçada, que tem momentos cômicos, e a interação delas muitas vezes com os outros personagens é engraçada. Então eu acho que não é uma característica só desse filme, é uma coisa que ele vai levar pros outros também, e funciona muito bem. Eu vou além, a construção de personagens que ele traz é tão boa que, assim, a Makoto toma algumas atitudes que você fala, caralho, que mina chata, caralho, que mina burra, caralho, por que, que você tá fazendo isso? Meu, deixa rolar, para de fazer merda. Só que você, em momento algum, você cria raiva por ela. Você sabe que é atitude normal de uma garota adolescente. É normal fazer isso, é normal agir daquela forma, é normal cometer aqueles erros que muitas vezes a gente mesmo comete. Então é muito legal a forma que ele trabalha com os personagens. Em nenhum momento você se sente meio mal com um, ou começa a ficar com raiva de outro, começa a achar o outro meio monótono. Não, é muito linear a forma que ele trabalha. Todos você consegue se dar bem, consegue se identificar, consegue gostar. É muito bom a forma que ele trabalha os personagens. E uma coisa também que nesse filme, por exemplo, é uma protagonista feminina, né? Nos outros a gente tem protagonistas masculinos e femininas, então vai equilibrando. Eu acho que ele equilibra muito bem isso também, de espaço, né? Tanto de personagens femininos quanto de personagens masculinos. Ele não prioriza nenhum dos dois, né? Ele consegue equilibrar bem esses dois. Sim, isso é verdade. Esse filme tem um... A gente não vai entrar em spoilers dos filmes aqui, vai servir muito mais pra você conhecer a filmografia dele. Mas esse filme tem um plot twist bem legal. Eu gostei bastante de como a história foi conduzida ali pro final e como ele mudou não só o que tava acontecendo, vendo que era ela utilizando o poder que ela tinha durante os dias para eventos mundanos, assim, da realidade dela, do dia a dia dela, mas o plot twist que tem para com os outros personagens que tem na trama e como ele desenvolve o final desse filme, eu acho que funcionou muito bem, eu gostei bastante. E eu acho que pega muita gente de surpresa. Sim, isso é o legal do filme, né? Por mais que ele vai te levando naquela tranquilidade, naquelas coisas inocentes, de transitar pelo tempo para poder curtir, se divertir, você vai levando aquilo ali, meu, beleza. Quando dá esse plot twist no final, além de você tomar aquele baque, tipo, caralho, olha o que vai acontecer. Mais uma vez, volta a ideia que ele passa no filme, que tipo assim, tudo bem, você pode fazer o que você quiser ao voltar no tempo, só que, será que pessoas próximas a você não estão sendo prejudicadas por sua atitude? Será que o que você tá fazendo não vai prejudicar ou não vai mudar a vida de outra pessoa? Então, o final, ele culmina exatamente nisso, de uma forma, meu, maravilhosa, porque assim, por mais que o filme não tenha nada muito exagerado, apocalíptico, é um plot que você fala, caralho, olha a merda que isso vai dar, e foi gerada pelas atitudes dela. E ao mesmo tempo que é uma coisa, entre aspas, simples, é um acontecimento sério, que vai prejudicar principalmente ela, porque, meu, ela que gerou aquilo ali, é muito foda a forma que ele apresenta. Funciona muito bem mesmo. Não, por exemplo, a gente tá falando dessa parte aí do plot twist, mas tipo, esse evento que o Evaldo falou, por exemplo, que é a coisa mais importante que, digamos assim, que as atitudes dela geraram, é o risco de um dos amigos dela morrer, né, por causa da bicicleta lá, e que ela tem um tempo, uma coisa que é muito interessante no filme também é que ela tem uma limitação nesse poder de voltar no tempo, né? Sim, verdade. Então, tipo, ela não pode fazer isso toda hora. Isso é bem, bem explorado no filme, porque numa situação de vida ou morte durante o filme, com o amigo dela e tal, ela não tem mais essa capacidade de voltar. Aí que acontece todo o plot twist e tal, toda a revelação do filme, que deixa ele muito mais... Ele expande muito mais a próprio universo dentro do filme, né? De como ela tem aquele poder, de como ela adquiriu aquilo. E é bem legal essa ideia que o filme traz, né? Ela tem um poder, mas um poder limitado, né? Sim, que ela, sim, exatamente. E que às vezes você observa durante o filme que ela gasta, às vezes, com alguma bobagem, sabe? Legal que tudo que a gente vê no filme combina numa frase que é apresentada logo no começo do filme. Que diz que, tipo assim, independente das suas ações, o tempo vai fluir de qualquer jeito. Ele não espera por ninguém. E você vê muito isso no final. Independente de tudo o que aconteceu, aquele momento vai acontecer de algum jeito, sendo com ela ou não, vai acontecer aquela situação, não tem o que fazer, mas se você tente mudar uma coisa e outra, vai chegar naquele momento, não tem como você escapar, o tempo não vai parar por sua causa. E tem a personagem lá, agora eu não lembro se é tia dela, se é... É a tia. É a tia. Essa personagem é muito interessante porque ela é meio que a guia dela, né? Ela é a protagonista do livro onde foi baseada a história. E funciona como a guia da protagonista, então a guia da personagem. Então, meio que ele juntou duas coisas, o Mamoru Hosoda. Esse filme, ele tem uma cena que eu acho muito legal, cara. Mas é uma cena muito simples, que não tem nem muita... Nem interfere muito, nem muito no filme, né? Mas ela é uma cena que é muito bem dirigida, que é muito... Que eu achei muito da hora. Que é uma parte que ela tá correndo lá. Ela tá indo atrás pra tentar pegar o cara. O cara tá com a bike lá. E ela tá tentando alcançar ele, né? Sim. E ela tá correndo e a câmera tá seguindo num ritmo. Uhum. Ela meio que vai apostando corrida com a câmera. Então mostra o esforço dela pra sair correndo mais ainda, ultrapassar a câmera. Cara, eu achei aquela cena muito legal. Ela postou corrida com a câmera de uma certa maneira, cara. Dá todo o peso de tipo, mano, não, ela tem que alcançar, tem que tentar alcançar, sabe? O esforço dela. Eu achei muito da hora, velho. Não, eu ia falar que porque isso mostra um pouquinho também do que a gente vai ver nos outros filmes, porque mesmo que tenham filmes que tem bastante cenas de ação, assim, se a gente pode dizer, que o Hosoda dirige muito bem também esses tipos de cenas mais movimentadas, né, com mais fluidez de movimento dos personagens mesmo, e funciona muito bem. Depois a gente vai ver em alguns filmes que tem alguma ação maior, e isso funciona muito bem também. Everton, complementando o que você falou, cara, você acabou de me esclarecer e me lembrar e realmente achar a cena que é exatamente essa frase que eu falei. Porque eu acho que esse jogo dela tentar superar a câmera nessa corrida é exatamente isso. Tipo, você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Independente das suas ações, o tempo vai fluir do mesmo jeito. Pode ser essa jogada dela tentando correr mais rápido do que a câmera, nessa disputa de dela ter que se forçar mais, tentar se... né? Pode ser bem essa ideia mesmo que deu nesse momento. Outra cena que eu achei muito boa do filme, também é uma cena mais puxada pra comédia, que eu achei muito engraçada, foi quando ela tentou forçar um uma relação entre uma menina com o Kousuke lá, que é o amigo dela. E ela descobre que a menina gosta dele, mas era muito tímida. Então toda aquela relação dela fazendo as viagens temporais, aí toma uma atitude, dá errado, faz outra viagem temporal, toma outra atitude. E eles fazem aquele jogo de, tipo, cada salto dela é numa situação diferente. Uma hora é na piscina, outra hora é no meio do corredor. Cara, eu achei muito engraçado e muito bem feito aquele momento de todas as transições. E é muito legal aquela cena. Todo aquele momento ali é muito bom, cara. Achei muito genial aquilo. É bem aquilo que eu falei de conseguir conduzir bem a comédia junto com as outras situações, né, que acontecem no filme de drama ou de conhecimento próprio da personagem. E o Rosoda faz muito bem isso nesse filme. E o filme funciona muito bem, eu gostei bastante. E só pra mencionar, eu comentei no começo que, tipo assim, por ser um dos primeiros filmes dele, ele tem uma qualidade de animação muito boa, mas não é uma das melhores. Só que eu tenho que elogiar o efeito que ele dá na hora que, já bem no final, tem aquele lapso temporal onde realmente para por outro motivo, que eu não vou revelar pra não dar muito spoiler, que você vê tudo parado, sabe, as pombas paradas, água parada, as folhas paradas, pessoas paradas na rua, aquele efeito ali, cara, é maravilhoso, é sensacional. A cena é muito legal, muito bem feita, muito todo bem o diálogo feito, daquela cara. Cena é muito da hora. Nossa, é muito show, cara, aquilo ali é um ótimo. Bem legal. É foda. Muito bem, vamos pro próximo filme, então? Bora. A gente vai para 2009, outro filme que foi lançado pelo estúdio Madhouse, quando o Rosoda ainda trabalhava lá, Summer Wars. Summer Wars conta a história do Kenji Koizo. Kenji Koizo, ou é Kenji Koizo? Agora eu não lembro. Não, deixa Koizo, que fica mais engraçado. Em japonês, acho que Koizo é mais legal. É um adolescente, né, e é um cara que tem muita facilidade, talvez seja um gênio na matemática, e ele acaba solucionando uma equação bem complexa lá no começo, e isso gera um problema com uma inteligência artificial dentro de um jogo que chama Oz, né? Se eu não me engano, o nome do jogo é Oz. É tipo Oasis do jogador número 1. Exatamente. Que, por sinal, gravamos podcast, hein? Exatamente. E isso acaba criando um problema com uma inteligência artificial e levando o caos, não só local, mas o caos no mundo, porque é um planeta de... É um planeta. É um jogo de que todo mundo joga no planeta. E esse filme é bem legal, porque eu gostei... Primeiro, a gente vê uma nítida evolução de animação, né? De potencial. Mas aí, muito pelo tempo, né? E mas, assim, consegue enxergar também as características do Mamoru Hosoda nesse filme, que aí já tinha colocado no filme anterior, na Garota Cristou Tempo, e eu acho que ele evoluiu nesse filme, principalmente no modo de contar a história. Eu acho o roteiro do Summer Wars muito, muito encaixado, e eu acho que ele tem muitas situações, assim, de uma coisa que ele coloca muito, que é a comparação de duas coisas muito diferentes. Então, nesse filme, a gente vai ter os personagens vivendo numa casa, num Japão feudal, lá escondida no interior, juntamente com uma trama que é totalmente sobre tecnologia, né? Sobre como essas pessoas lidam com a tecnologia. É, cara, uma das coisas que eu acho mais legal desse filme é a interação da família. Eu acho um negócio muito louco, velho. Verdade. Porque você não sabe... Eu, por exemplo, eu não sei quem é quem naquela família, tá ligado? Mas, cara, a interação deles era muito boa, era muito legal. E é uma das características que ele vai começar a inserir em todos os filmes dele, que é essa relação da família, sabe? Que é o foco é a família, é a relação entre os familiares. Eu acho isso muito legal. Verdade. Uma coisa que me pegou muito nesse filme é porque eu comecei assistindo um filme onde um menino ia pra casa da família de uma amiga, fingindo ser o namorado dela, pra ajudar ela a não sei o que lá. E eu comecei a ver isso, o filme correndo bem, nesse meio tempo você tem um mundo virtual, do nada o negócio pula pra uma situação semi-quase apocalíptica de terrorismo digital, bombas atômicas e caralho, o negócio tomou uma pura porção da porra. Porém, ao longo do filme você não se sente tipo, puta, cara, que filme forçado, puta, que coisa chata, putz, que desnecessário. Não, você compra, você entende tudo que tá acontecendo passo a passo. Todos os motivos, o que tá acontecendo, o que tá gerando aquilo. E toda aquela corrida deles pra poder solucionar o problema é maravilhoso, cara. A interação dos personagens é muito, muito, muito boa, cara. É genial esse filme. E é muito legal porque você acaba se colocando um pouco no lugar do Kenji, de uma pessoa que está ali, numa reunião de uma família que tem tradição e tem muita gente ali. E você tá conhecendo cada personagem, tá conhecendo conhecendo a interação daquela família de muito tempo, e todo o tradicionalismo, a interação dos personagens daquela família são ligados diretamente ao que acontece no virtual, a batalha que eles têm ali, e tudo funciona muito bem, é muito bem encaixado. Eu acho que trabalhar com tantos personagens que nem... Você pode não lembrar o nome dos personagens, mas todos têm um tempo de tela, todos aparecem de uma maneira interessante e funciona muito bem. E quando a gente fala de muita gente, é muita gente mesmo na família. Puta merda. A Natsuki, que é a menina que levou ele pra lá pra apresentar como namorado, mas na verdade, pra bisavó, mas que acreditar, né, que é uma parte da tradição, né? E é uma personagem também muito interessante. E o Kenji mesmo o Kenji, não sei se o Kenji é o protagonista, eu acho que ele divide muito bem com ela o papel de protagonista do filme. É, porque tem umas horas que, na verdade, o protagonista é a família em si, né, cara? É, tipo, é todo mundo, cara, porque às vezes o Kenji, ele é o protagonista, ele e a Natsuki são os protagonistas, porque na resolução final, eles são os mais importantes, né? Eles que agem e tomam a frente, né? Mas, cara, durante o filme inteiro, a família é muito, muito presente, tanto que o primo dela, puta, esqueci o nome dele, do menino lá, que é o coelho no jogo. André. Esse cara também, ele é muito importante durante o filme, né? Ele é o avatar principal que representa, sim, que pode combater a inteligência artificial durante o jogo, e as lutas fantásticas também, cara. As lutas dentro do jogo são muito legais, são muito bem feitas, a animação é muito foda, velho. Muito foda. Não, e o nome do personagem é Kazuma, porque o coelho lá é o King Kazuma, né? O Rei Kazuma. E é um personagem muito legal mesmo. É, mencionando essa questão do mundo virtual em si, puta que pariu, o negócio é maravilhoso de ver, tanto em qualidade gráfica, em efeitos, porque é lindo, é muito bonito, tem todo um colorido, mano, é foda, é muito bonito. Mas a questão das batalhas... É bonito, mas os avatares são feios pra caramba. Não, os avatares são assustadores. Agora as batalhas... O vilão principal, da hora, achei da hora. Cara, as batalhas são... Você fala, meu, o quê? O Mamoru que fez isso aqui? Diante dessas batalhas, se bem que tem muito traço de Digimon, tem muita coisa que pelo menos me cometeu, me fez lembrar de Digimon ali, cara. Lembrou muito Digimon. É maravilhoso, cara. As batalhas são inacreditáveis. E todo o conflito também, cara. Todo o perigo que aquela inteligência artificial impõe, cara, você fica, tipo, agoniado, querendo ver como é que eles vão solucionar. E, tipo, o filme não dá uma solução facilzinha e depois vai todo mundo ser feliz no parque. Tipo, é difícil até o fim. É muito foda como o filme vai te carregando até o final, cara. É genial. É, o filme carrega justamente na característica. Ele traz o Kenji, que é esse menino que fez uma cagada inicialmente, né, que gerou todo o problema, mas que é um cara importante pra consertar tudo depois. E ele mostra inicialmente aquela família quebrada, aquela família com problemas, com dificuldades nas relações, tendo que se unir pra enfrentar esse mal comum, né? É a construção de uma família que tava com problema, até o final vendo que a união ali da família é simplesmente a coisa mais importante sempre, né? E o Rosoda constrói muito bem todas as relações e como eles vão se juntando ali. O final, quando todos estão juntos, é muito foda, velho. Eu achei muito da hora. Sim. E o legal, a forma que ele constrói essa ligação da família, tipo, trazer esse laço de novo, fazer eles se unirem novamente, o filme constrói muito bem, porque ele traz duas situações muito, muito importantes no filme. Que é essa coisa aí, virtual, essa inteligência virtual, e toda a relação com o criador dela, e o que acontece com ele até o fim do filme, e também o que acontece na família, né? Uma perca que a família tem ao longo do filme, que também mexe muito e faz todos eles terem mais uma aproximação, toda uma ligação, tudo isso se culmina numa coisa só, que é pra você poder chegar no final e ter a união de todos de fato. Então é muito bem construído toda essa relação. O outro fato que eu acho muito legal do filme é a questão do jogo que eles jogam lá, com o baralho do Hanafuda, né? Que é aquele baralho lá que eles jogam lá, eles jogam aquele Koi Koi, que é aquele jogo lá, que eu falei na abertura, e é muito legal isso, porque durante o filme mostra que a avó, ela jogava muito aquilo com toda a família, né? Tipo, toda a família sabia jogar aquilo. Uhum. Então, e usa um jogo meio que tradicional pra tentar impedir uma inteligência artificial do jogo mais tecnológico, tá ligado? Essa pegada é muito tipo, foda. Essa mistura eu acho muito legal, cara. É genial, é muito, muito bem feito, é muito bolado isso daí. E isso é esse antagonismo, né? Essa diferença extrema pra você entender um lado e entender o outro melhor. Isso é uma coisa que o Mamoru Hosoda fala muito em entrevistas e quando dá dica tal de escrever uma história, de você reforça mais a ideia de uma característica, por exemplo, você reforça mais que aquilo é muito tecnológico quando você tem um contraposto de uma coisa que é tradicional, que é antiga, e você melhora a história em si. E ele faz muito isso em todos os seus filmes, praticamente. A gente vai ver mais pra frente também isso acontecendo. E funciona sempre muito bem, porque ele sabe escrever desse jeito. É, e vem muito pela questão da família mesmo que ele traz no filme, né? Você pode entender esse conflito também, como que hoje em dia você ter tanta tecnologia, as pessoas são tão presas a esse mundo tecnológico, que elas esquecem de si mesmas, esquecem de família, esquecem dos amigos que estão próximos. E nesse filme ele tem muito essa contraproposta, né? Você vê a tecnologia como o vilão ali, conquistando, possuindo tudo, dominando tudo, que é a inteligência artificial, contra o que o Everton falou. Uma família mais antiga que se junta, simplesmente por se gostar, por ser uma família unida, e isso eles conseguirem destruir uma coisa mais tecnológica, tal. Então tem toda essa pegada também, essa indireta, vamos dizer assim. Bem, esse foi o último filme que o Mamoru Hosoda lançou pelo estúdio Madhouse, e agora a gente vai pro próximo filme. Em 2012 foi lançado Crianças Lobo ou Wolf Children, que foi o primeiro filme que ele lançou pelo Estúdio X, o estúdio que ele fundou, e com certeza ele tem uma liberdade criativa muito maior para fazer o que ele queria. E é um filme que conta a história da Hannah, que é uma mulher que se casou com um lobisomem. É isso mesmo, ela se casou com um lobisomem. E, se eu não me engano, o lobisomem não tem nome, né? O pai é só o lobisomem, né? É o cara, o rapaz que ela casou. Eu não lembro se tá o nome dele. É só o homem lobo, é isso aí mesmo. Não tem nome. Não tem nome, não deram nome pro lobinho. E eles acabam tendo dois filhos, né? O Yuki e a Ame. Ou é a Yuki e o Ame? Agora fiquei na dúvida. Não, é a Yuki e o Ame. Não é spoiler, mas no começo do filme, logo no começo do filme, o pai dele, o pai, o lobisomem, acaba morrendo logo no começo do filme, e o filme vai se desenvolver a partir da Hannah criando os seus dois filhos. E os dois filhos, obviamente, têm essa característica de serem lobinhos, né? Se transformam em lobos. Tem essa habilidade, ou enfim, eles são lobos e homens ao mesmo tempo. E o filme vai tratar muito da criação da Hannah, como a Hannah vai lidar com isso e como seus filhos vão entender o que eles querem ser, humanos ou lobos. E é um filme bem diferente dos outros dois, porque é um filme mais slice of life que os outros dois, com certeza. Ele vai tratar bem das relações, do crescimento dos meninos. Não tem ação, não tem nada disso. E a fantasia aqui, no caso, é só, né? O ser um lobisomem é bem fantástico, mas enfim, é essa parte dos lobos. Uma coisa interessante que eu li numa entrevista do Hosoda, assim, a maioria dos filmes dele é baseada em algum momento da vida dele, né? A gente falou do Summer Wars, ele lançou logo quando ele casou, ou pouco tempo depois do casamento. Ele falou que o início do casamento influenciou muito em algumas ideias. Esse filme, ele perdeu a mãe durante o processo, perto da construção da história, e esse filme é uma homenagem à mãe dele. Então ele fala muito da maternidade, como criar os seus filhos, e ele homenageou a mãe dele, inspirou muito nela pra construção desse filme. Mas enfim, o que vocês acharam de Crianças Lobo? Ah, cara, eu gostei bastante do filme. Eu achei ele muito bonito. A Hannah é uma protagonista do caralho. Eu acho que é uma mãe que todo mundo gostaria de ter. É muito foda a forma que o filme apresenta ela, o carinho que ela tem pelas crianças, e também toda a luta que ela teve que passar pra poder criar ela sozinha. E as crianças são legais, principalmente a Yuki. Eu acho ela muito engraçada, é muito legal. E também toda aquela transição deles de criança pra mais adultos, né, pra adolescentes, e tudo que acontece nessa transição, né? Tipo, o que muda na mente deles. O filme trabalha muito bem, entendeu? E o filme trabalha muito, muito mais essa comunicação, tipo, de família, de pais, de filhos, de transição, de mudança, entendeu? E eu acho que é um filme muito interessante. Eu gosto muito dessa história. Ela toca muito em muitos aspectos, assim, mais pessoais, familiares. Eu gostei da forma que ele comunica, assim. Achei legal. É uma história muito bonita, na verdade, cara. Porque a Hannah, ela realmente é uma personagem que se percebe percebe que ela sofreu muito, né? Cara, tem uma das cenas mais tristes, que, porra, a morte do marido dela, assim, do lobisomem, é triste demais, velho. Sim, exatamente. Porque, tipo, ela não teve oportunidade de fazer um velório, de fazer qualquer coisa, qualquer celebração. Não, os caras jogaram o corpo do lobisomem no caminhão de lixo, cara. E ela na chuva, tá ligado? É muito triste a cena. Eu achei muito pesada, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem umas cenas em que ela tá criando os filhos. Aquela cena na neve, por exemplo. Nossa. Pô, é uma das cenas mais bonitas que tem, tá ligado? Todos os filmes do Mamoru Hosoda é uma das cenas mais bonitas que tem. Sim. E é bem legal essa criação dela com os filhos. A personalidade dos filhos também, como vai mudando à medida que vai passando o tempo. É um filme bem... Ele trata muito bem de um período da vida dos personagens, né? E realmente, ele é bem... Ele não tem muita coisa, assim, extraordinária, além do fato das crianças serem lobos, sabe? E esse filme também trabalha, como eu comentei, do paralelo, né? Nesse filme a gente tem primeiro eles na cidade, né? A Hannah com seu marido e quando teve os filhos na cidade. Depois ela vai morar no campo, tem que aprender a viver no campo, um lugar mais afastado, pra poder criar melhor a Yuki e o Ame. E tem esse paralelo que é construído também nesse filme. Mas uma coisa que eu acho, a animação do Crianças Lobo muito bonita, principalmente os cenários. Sim. E é uma coisa que o Hosoda, ele entende do que ele adquiriu de experiência nos estúdios Ghibli, que é trabalhar com animadores não, trabalhar com desenhistas de cenário, aqueles cenários pintados à mão, sabe? Ele trabalha o mínimo possível com CG. Ele trabalha com CG, depois a gente vê em outras obras isso, mas ele prefere ainda trabalhar desse jeito, que, querendo ou não, faz comparações aos filmes do estúdio Ghibli, que tem essa característica também, né? É, isso é da hora, cara, que eles usam os pintores mesmo, cara, pra pintar cenário, né? Fica bem louco, fica bem diferente do CGI, né? O filme, ele tem uma característica, eu acho, assim como no A Garota Saltou, Conquistou o Tempo, ele também tem umas cenas, assim, de direção mesmo, que são muito fodas, cara. Tem uma cena, que é logo bem, já é bem pro final do filme, que é quando o Ame, que é o moleque, ele vai pra escola, que a Yuki também já tá, né? E vai passando os dois na sala, sabe? A câmera vai mostrando cada um numa sala, né? E vai mostrando a evolução no tempo deles. Cara, essa cena é muito foda, velho. Quando eu olhei, eu falei assim, caralho, velho, olha como ele tá contando uma história apenas mostrando, tá ligado? Uma passagem com a câmera, sabe? Eu achei isso muito foda, velho. E é foda mesmo. Essa cena é realmente muito boa. E é uma coisa que ele faz bastante no Crianças Lobo, que é contar pedaços daquele tempo, daquela passagem de tempo, pedaços daquela história sem nenhum diálogo, né? Sim. Então tem cenas grandes, assim, que não tem diálogo, mas você entende perfeitamente o que tá acontecendo ali. Essa cena realmente é espetacular. Outra cena que me chamou muito minha atenção, mas vai mais pela questão artística do filme, como vocês mencionaram, tem muitos cenários que foram pintados à mão. Na cena em que o Ame segue, vamos dizer assim, o que seria o líder ali da floresta, que seria uma raposa, se não me engano, não tem diálogo praticamente, é só ele andando junto, perseguindo, subindo uma montanha, indo pra um riacho, meu, mas é uma sequência de imagens tão impecável em beleza, cara, tão linda que, meu, é de encher os olhos, cara, é muito maravilhosa aquela transição toda, e não tem fala, é só um correndo atrás do outro, ainda tem um local cada vez mais longe, passeando pelo campo, natureza e tal, mas é lindo demais, cara, é de uma arte inacreditável. Esse é um dos filmes do Mamoru Hosoda que ganhou mais prêmios, ou foi indicado mais prêmios de categorias de animação, né, principalmente no Japão, ele ganhou o prêmio mais importante da animação japonesa no ano que ele foi lançado, e foi indicado a vários outros, e o Summer Wars eu não comentei, mas o Summer Wars ele foi pré-indicado ao Oscar, acabou não entrando na lista final, e ele já vai começando a aparecer pro cenário mundial, né, principalmente pro cenário mundial, assim, de ver que ele tá ali como um dos grandes diretores e animadores da indústria japonesa, né. Tá, a história assim também eu acho legal, que a personalidade das crianças é muito legal a evolução que mostra, né? Caralho. Quando eles são crianças, a Yuki, ela é muito mais, ela gosta muito mais de se transformar no lobo, ficar, brincar muito mais, e o Ami, ele é muito mais tímido, né? Sim. Aí depois, passando o tempo, quando eles crescem, aí cada um toma um caminho totalmente oposto, né? O Ami segue querendo ser um lobo, e a Yuki não, ela quer ser humana, tá ligado? Eu acho muito legal, velho, essa mudança que tem durante o tempo, né? Sim, durante o tempo é muito bom toda essa mudança. E você vê muito isso na relação deles com a mãe, e na relação deles entre eles mesmo. Que em alguns momentos eles têm alguns conflitos, é muito foda a forma que constrói isso, cara. É muito, muito legal essa interação. E ele constrói muito bem, ele vai mostrando passo a passo de cada um, o que tá atraindo cada um, entendeu? Por que que eles querem aquilo? O que que tá acontecendo? O que que o fato deles serem lobos influencia na vida deles? Ela como uma menina que quer ser mais humana e ele num menino que quer ser mais um lobo. Então é muito foda, cara. É uma construção muito boa de personagem mesmo. É, é uma das melhores que ele faz aqui, com certeza, porque o filme é bem focado nesses três personagens, né? Você consegue trabalhar melhor, até porque é o foco do filme, é a história de vida ali, como eles vão lidar com aquela característica de ser lobo, né? O que, que eles vão escolher e como a Hannah vai cuidar dos seus filhos, né? Vai cuidar de cada um com essa característica especial, né? Querendo ou não, isso é um fator bem, bem complicado pra você criar um filho. Realmente. E falando nela, cara, pra mim é uma das melhores protagonistas de filmes do Mamoru, cara. A Hannah é muito foda, cara. Não tem como se apegar à mãe deles. Ela é muito batalhadora e, tipo, uma pessoa simples. Ela vai com tudo e se fode e vai fazendo na raça sozinha praticamente todo momento. Eu acho muito foda a relação de quando ela vai pra aquela casa lá mais afastada, no meio do mato, e você vai vendo os vizinhos estranhando a presença dela, olhando torto, não sei o que lá, mas ao mesmo tempo eles notam o esforço dela e vão ajudando aos poucos. É muito bonito essa relação que eles vão criando, cara. É muito foda. Cara, eu gosto tanto da Hannah que, tipo, eu até penso assim, mas será que o Ami não foi meio mal agradecido? Então, cara, eu fiquei pensando na mesma coisa. Eu fiquei com essa sensação, tá ligado? Mas aí depois você percebe, tipo, é aquela história de, pô, a mãe não pode ficar o tempo todo com o filho, ela tem que, às vezes, também tem que ceder, sabe? Sim, sim. É, tem essa ideia, mas, cara, eu fiquei meio com o pensamento, pô, esse cara é meio mal agradecido, esse moleque. Com certeza. É, o Mamoru Hosoda também sabe criar um moleque chato, né? No seu filme, né? Eu percebi isso mais pra frente. Exatamente. O não é dos mais legais, não. E ele é bem bebê chorão, enfim, mas ele, a gente entende. E eu entendi pra onde ele foi, porque é aquilo, né? Cada um vai seguir o seu caminho, é isso que ele quis mostrar. É, e é o que o Everton falou, tipo, o filme traz muito essa ideia de que, tipo assim, vai chegar um momento que você não pode segurar seu filho, vai chegar um momento em que ele vai querer seguir a vida dele e ele vai se afastar de você. Então, por mais que você queira e te doa, você vai ter que aceitar e deixar ele partir e seguir a vida dele. É muito foda a forma que ele comunica isso. Por isso que eu acho que ele até trouxe essa coisa mais tensa, assim, não é uma coisa tão agradável de ver, tão feliz de ver, mas é uma forma realista, tipo, você vai sofrer? Vai sofrer, mas é isso, você tem que aceitar. O Crianças Lobo é o primeiro filme que o Mamoru Hosoda, ele assina sozinho o roteiro. No Summer Wars ele não assinou sozinho o roteiro, tem outra pessoa trabalhou com ele. O roteiro da garota que conquistou o tempo é de outra pessoa, ele é só o diretor. No Wolf Children é o primeiro filme que ele assina como roteirista e como diretor, assim como os dois próximos filmes dele serão. Vamos pro próximo filme? Bora! Então, em 2015, também pelo Estúdio Shizu, ele vai lançar O Rapaz e o Monstro, ou Bakemono no Ko, que conta a história. Essa é a história, talvez a história mais fantástica dele, né? Que é mais, talvez, eu digo que é o filme dele que é mais anime mesmo de todos. Sim. Que conta a história do Kyuta, que é um rapaz, um menino solitário que teve um problema familiar e acaba, que vive no mundo dos humanos, e acaba conhecendo o Kumatetsu, que é um monstro. É um monstro, é uma besta, é um ser que vive no mundo imaginário desses monstros, né? Essas pessoas que são humanoides. Como é que eu posso dizer? Como é que é o termo? Esqueci. Monstros. Só isso. Ah, só monstros? Não, tem um termo tipo de humano misturado com animal. Monstro de roupa. Antropomorfizados. São animais antropomorfizados. Né? Isso, tem um termo bonitinho aqui, ó. Você viu? Tem, existe. Mas enfim, aí vai contar a relação desses dois e o Kyuta vai acabar sendo discípulo do Kumatetsu e vai mostrar a relação dele. Nesse caso, como eu falei que o Crianças Lobo, o Mamoru Hosoda homenageou a mãe dele, então tem muito do como ele via a mãe dele, da maternidade. No Bakemono no Ko, ou Rapaz e o Monstro, o Mamoru Hosoda tinha acabado de ser pai, então a paternidade, como ele lidava com seu filho, foi muita inspiração pra pra relação do Kyuta com o Kumatetsu e muito da criação da história, né? Mas enfim, o que vocês acharam de O Rapaz e o Monstro? Ah, cara, pra mim, de longe, esse é o filme mais divertido. Não estou dizendo que é o melhor, mas é o filme mais divertido, porque ele consegue construir essa ideia de relação de carinho, amizade, confiança, respeito, dentre outras coisas, só que ele consegue construir de uma forma muito divertida. Mas que ao mesmo tempo, em que você vê principalmente o Kumatetsu lá falando palavrão, xingando, correndo, quebrando coisa, mas ao mesmo tempo você consegue notar atitudes de carinho, de respeito aos poucos, o que um vai transformando no outro. Então você nota isso, é muito notável. Só que ao mesmo tempo, dentro de um negócio fantasioso, cheio de momentos engraçados, um filme mais divertido, mais contraído, com cara de anime, como você mencionou, Vinícius. Mas ao mesmo tempo não deixa de ter também suas cenas de ação, de batalha, e também não deixa de ter um final mais fantástico, né, com um confronto mais sério. Mas é um filme muito bem construído, cara. Pra mim é o mais divertido. É, ele é bem um shonen. Isso, mesmo. É, verdade. Um shonen mesmo, cara, porque ele realmente, ele tem toda uma questão de luta também, de uma parte cômica, um confronto final, assim, ele é bem... Mas, cara, mesmo assim, mesmo tendo isso, o Mamoru Hosoda, ele consegue fazer essa caracterização do pai de uma maneira muito legal, cara, porque tem as duas questões, né? Tem a questão do pai de sangue, tá ligado? E do pai, do famoso pai de criação também, né? Que é o que o Kumatetsu acaba virando pro Kyuta, né? A relação entre os dois é muito legal, cara, durante todo o filme. Primeiro de um meio que um moleque que tá lá só, que o Kumatetsu só deixa de lado, assim, fala, ah, você vai ser meu aprendiz, mas o moleque não quer, até ele virar de fato um aprendiz e um filho mesmo, sabe? Sim. É muito legal a relação entre os dois. As cenas são muito legais, cenas de batalha, a animação é muito legal. Esse é um filme que a gente falou dos cenários, ele trabalha bastante com pintura à mão e tal, pros cenários. Esse é um filme, talvez, eu acho que é um filme que tem mais CG, né? Porque é um filme de batalha, sim, né? Praticamente tem muita cena de batalha, então tem bastante CG. Principalmente ali pro final do filme tem bastante CG. E assim, eu acho que as cenas de batalha são muito legais esse filme, que é um filme, querendo ou não, como eu comentou, um shonen, tem bastante batalha e funciona muito bem. E eu gosto bastante dos personagens, da construção, da relação do Kyuta com o Matetsu é muito legal, funciona muito bem. Não, e o design dos personagens é muito louco, velho. Puta que pariu, é muito foda. Eu acho muito louco a forma, por exemplo, que o Kumatetsu, ele tem o rival dele lá, o principal lá, puta, esqueci o nome dele, que é o com um cara meio de... Javali. Meio leão, meio javali, puta, tá ligado? Puta, caralho, é verdade, hein, mano. Kumatetsu vai enfrentar o... Quando os dois vão lutar, tá ligado? Cada um cresce, assim, tem tipo meio que uma transformação. Todos os personagens, toda essa característica meio animalesca deles, eu acho muito legal. Só fiquei perturbado com o monge. Apesar dele ser um personagem legal, a cara de porco dele me deixou muito perturbado, cara. Ele era meio sinistro mesmo, era meio esquisito. Mas uma coisa da hora do filme é uma parte que... Porque na história do filme, o Kumatetsu, ele é um dos indicados a ser o chefe lá desse mundo fantástico. Sim. Né? Porque o chefe, ele vira, na história, ele acaba virando, ele pode virar depois de um tempo ele vira um deus, onde ele tem um desejo atendido. Se não me engano, ele pode virar um deus ou reencarnar. É, aí o Kumatetsu, ele tá, e o outro lá, o javali, eles estão entre, pra ser escolhido um dos dois, o chefe, né, geral. Só que o Kumatetsu é um cara totalmente desleixado, é um cara totalmente que não faz nada, sabe? Mas é um das pessoas lá que é mais forte, né? E o que é muito legal no filme é aquela jornada que ele faz junto com... Nossa, ele, muito foda, visitando, cara, todos os caras, todos os principais líderes. Eles querem descobrir assim, onde é que... como conquistar o poder, o que é o poder, o que é a força, né? Um negócio meio... É muito engraçado. Cada um mostra da sua maneira, né? Pô, o poder é você ser inteligente, o poder é você ter um tal habilidade. Cara, é muito legal essa parte. O legal é que o Kumatetsu, pra ele poder entrar nessa batalha, pra ele poder, de fato, concorrer, ser premiado, enfim, poder competir, se eu não me engano, ele tinha que ter um aprendiz pra poder mostrar que ele seria um grande chefe, ele poderia ensinar, poderia, né, fazer alguma coisa de boa pra sociedade, vamos dizer assim. Só que ninguém quer andar com ele, porque ele só sabe brigar, beber e falar merda. Aí o Kyuta entra, e o legal é que, além do Kyuta ter como pai, entre aspas, o Kumatetsu, o pai de criação, você entende, bom, o Kyuta é criado pelo Kumatetsu e aprende tudo com o Kumatetsu. Não, o filme, ele é tão bem escrito que em muitos momentos o Kumatetsu aprende com o Kyuta. Ou seja, é muito foda a relação deles, a ponto de um melhorar pelo outro. É muito foda isso. E esse filme é... Eu acho que é o filme mais... Por exemplo, o Everton tava contando um pouquinho da história, do como acontece, porque esse é o filme é um filme fantástico que o Mamoru Hosoda, ele realmente explica como funciona aquele mundo, como funciona a relação daquilo, porque usou outros filmes, a gente percebe que tem essa fantasia, mas ele não se preocupa em explicar muita coisa, né? Porque o foco não é esse. Desse, ele já partiu para um foco de que realmente é importante você entender como funciona aquele mundo, entender aquela fantasia de fato, né? Lógico, a relação dos personagens é importante, tem também a relação do Kyuta com o Matetsuko de paternidade, enfim, de relação de ter um discípulo tal, e tal. Mas a fantasia nesse filme é mais importante, né, também. É, ele faz questão de explicar, né? Ele mostra o impacto que um mundo tem no outro. Sim. Né? Que é o fator principal do filme, eu acho. Que é aquela questão do ser humano, ele tem ele é um ser que ele traz uma carga negativa, tá ligado? Sim. Então, naturalmente. Então, se ele for alimentado aquilo, pode causar um grande dano naquele mundo fantástico lá, das feras, dos monstros, né? Que é o todo cerne principal da briga final, né? É, e por sinal, o nome do javalé é Yozen. Ah, Yozen, pode escrever. E você vê muito essa relação com o filho do Yozen, que é o Ichirohiko, que, vamos dizer assim, entre aspas, é um monstro, e o Kyota, né? Muito mais pro final. Tem toda essa relação do confronto final e dessa coisa do lado negro, do ser humano, da maldade, do negativismo do ser humano. É muito bom isso daí também. Desse filme eu só não gostei muito. Tem umas as partes que o Kyuta tá estudando, pra mim tinha umas horas que enrolavam um pouco. Sim, é porque dava uma quebra pesada, assim, eu senti. Tem uma barrigada, assim, bem chatinha quando ele tá nas relações com a namorada dele, né, vamos dizer assim. É que assim, realmente, é porque não foi um casal que eu achei que foi... Sim, exatamente. É que assim, você tá no... Precisava de um casal protagonista, mas não gostei muito de como criou a relação. Sim, você tá num mundo de fantasia, confrontos, evolução, você já tá vendo o filme correndo muito bem ali. E de nada você tem essa quebra pra ele aleatoriamente conhecendo... Não, eu vou te ensinar a estudar, você vai fazer faculdade, você pode ler livros e vamos estudar, tipo, do nada. Tudo bem que você entende que a partir dali, ele começa a querer desenvolver o lado humano dele no planeta natal dele, na dimensão natal dele, mas, sim, sei lá, desnecessário. Eu acho que isso podia ser mais bem trabalhado na com o pai, exatamente, pai dele, né? Exatamente. Mas tipo, aí, essa toda é pra mim meio barrigada mesmo, mas foi o que eles usaram pra justificar, né? E pra tornar também, pô, aquela cena quando tá na luta do Kumatetsu com o Yozen, aí depois ele chega lá, o Kyuta, pra dar o apoio pro Kumatetsu, é muito louco, velho. Eu achei muito da hora, velho. É, pra mim é a melhor sequência do filme, aquela cena. Ele funciona muito bem, cara. A luta é muito, muito legal, né? Aquela habilidade que eles têm de ficar gigante, né? No modo fera total, mas depois que ele chega, funciona tudo muito bem ali naquela cena pra mim. Toda a construção. E a cena é muito bem animada, a luta é muito legal, funciona tudo muito bem, é bem legal. A cena que eu mais gosto do filme. Mesmo as cenas finais e as batalhas finais sendo mais grandiosas, essa cena sim, é minha preferida, sim, com certeza. Toda essa sequência. Não querendo dar spoiler, pra mim, você seguindo toda a relação entre o Kyoto e o Kumatetsu, o que acontece no final, não vou dar spoiler nenhum, podem ficar tranquilo. Cara, pra mim, fechou o filme com chave de ouro. Você entender o elo de ligação que é criado no final, cara, é estupendo, cara. Mamoru Hosoda tá de parabéns, que o que ele fez no final é maravilhoso. Não, querendo ou não, vamos elogiar o Hosoda mais uma vez, porque ele faz muito bons finais. O final, a gente não comentou diretamente, mas o final do A Garota Conquistou o Tempo é muito legal, muito legal. O Summer Wars é legal também, Crianças Loucas são legais. Sim. Ele cria muito... Uma coisa que a gente reclama muito de anime, que os finais são ruins, mas nesses filmes a gente não pode falar, porque realmente ele consegue fechar muito bem as suas histórias. E ele fecha a história e te deixa satisfeito, né, com o final, e consegue encaixar tudo muito bem. Exatamente. Bakemono no Ko tem no Netflix, né? No Rapaz, eu vou ser no Netflix. É um dos filmes que tem no Netflix aqui. Eu não comentei faz tempo, porque quem quiser assistir de uma maneira mais fácil, esse tem no Netflix. Crianças Lobo também tem, Summer Wars também tem. Um adendo aqui, muito bem, também tem. Eu assisti O Garoto e o Monstro no Netflix, dublado, e eu vou falar que a dublagem tá boa pra caralho, viu? Quem gostar de ver dublado, pode assistir, que não vai se arrepender, não. O filme tá muito bom, muito bem dublado. Bom, que tem esse mais esse ponto, né? Acessível pra você assistir. E se você é fã de anime Shonen Battle e não conhece nada do Hosoda, quer assistir alguma coisa que seja mais parecida, eu acho que o caminho pra começar seria o Rapaz e o Monstro. Os outros eu acho bem diferente se você só consome esse tipo de anime, né? Mas o Rapaz e o Monstro é uma boa porta de entrada. E é um dos filmes mais recentes, né? Então ele tem uma das melhores animações, com certeza. Bem, vamos fechar esse podcast pro último filme, pro filme de 2018, o filme de cada Oscar. Bora! cara? O filme japonês, o único filme de animação japonês indicado ao Oscar sem ser do Studio Ghibli. O cara merece reconhecimento mesmo. Tá na hora. Ele bateu na trave, né, com Summer Wars. Em 2018, ele lançou Mirai. Ou Mirai of the Future, ou Mirai... Mirai no Mirai. Tem 300 títulos, tá certo, que é várias traduções. Mas Mirai chegou ao cinema de 2018, foi indicado ao Oscar de melhor filme agora em 2019, né? Filmes de 2018. Conta a história do Kun, que é um menino com... É um menino, uma criança, né? Que domina a casa, né? Até chegar a sua irmã, a Mirai, nascer e vai contar a história da interação. Como o Kun recebe a irmã e, no fundo da sua casa, né? No jardim, ele embarca numa viagem fantástica e acaba visitando pessoas da sua família em diversas situações, diversos momentos, no passado, no presente, no futuro. E é um filme que vai construindo a relação e como o Kun vai interagir com a irmã, né? E crescer como... Na verdade, não passa como ele como adulto, né? Mas como ele vai receber a irmã e evoluir, né? O que vocês acharam de Mirai? Cara, em efeitos, qualidade gráfica, animação em si, eu não tenho palavras, cara. O filme é impecável. É absurdo a qualidade desse filme. A animação é simplesmente maravilhosa, cara. Uma das melhores. Sinceramente, top de linha. Acho que ele foi até indicado... Um dos motivos deve ser a animação. Um dos motivos, pelo menos, deve ser a animação. A história em si... É, como é o melhor filme de animação, cara, assim... E realmente, tecnicamente, a animação a melhor dos filmes dele. A história em si, eu achei divertida. É uma história legal. E é interessante ele trazer uma ideia focada nisso, né? Você vê uma criança recebendo uma irmãzinha e a relação dela, ela tendo que amadurecer ao longo do filme, tentar entender. Você vê a relação dos pais também, eles amadurecendo referente a um novo bebê na casa e ao filho, que já é um pouquinho mais velho, como é que vai se dar com isso. Mas, não sei. Não foi um filme que, sinceramente, assim, no meu ponto de vista, me atraiu tanto. Foi, acho que, um dos filmes que tinha a história mais leve. Não vou dizer ruim, não achei ruim. Mas achei mais tranquilo, mais ok, mais leve, assim. É porque assim, o que eu achei ele um filme muito bom também, ele tem uma construção muito boa, tem umas partes que são muito legais, só que a questão do menino, de ser uma criança de 4 anos protagonista, e ser uma criança meio chata, velho, isso pra mim estraga um pouco, velho, porque são uns eventos que, tipo, às vezes, tem umas coisas que pra mim, poucos atos mudaram tanto, assim, a vida da criança, deixou ela mais legal, assim, digamos assim, tanto que, tipo, são poucos momentos que você fala assim, pô, mano, isso daí amadureceu ele, deixou ele mais agradável, sabe? Pra mim teve essa quebra, por causa muito dessa falta de carisma do protagonista, da criança principal, né? Eu também senti que, por mais que ele teve várias viagens de LSD lá, muitas acabaram levando de nada pra lugar nenhum, mais ou menos, entendeu? Tipo, aconteceu um negócio mega fantástico, aí, beleza, no dia seguinte ele começou a berrar com a mãe e querer bater na menina, não mudou muito. Aí depois uma mega viagem intergaláctica de moto, caralho, e sei lá, ele só andou de bicicleta, legal. Tipo assim, é meio que o Everton falou, é um protagonista de 4 anos, então não tem como você esperar uma coisa tão profunda. É uma coisa mais bonitinha, mais legal. Ele é chato mesmo. Ele é chatinho, filme, cara. Ele também tem uma inspiração. A inspiração do Mamoru Hosoda pra esse filme foi o nascimento do novo filho, né? Ele tinha um filho que ele se inspirou lá quando fez o Rapaz e o Monstro. Nasceu uma menininha, então ele se inspirou. Tanto que ele levou os filhos pro estúdio. Os desenhistas fizeram desenhos baseados, próximos, né? As características dos filhos dele. E foi bem inspirado. E diferente dos outros filmes, esse é um filme bem... Se fosse um anime de 6 episódios, funcionaria, porque ele é bem dividido em capítulos, realmente, né? Cada capítulo poderia ser uma pessoa da família que ele conheceu em algum momento, né? Sim. E essa questão da animação, que eu acho muito foda, é que, realmente, depois você vai lendo, assim, você vai vendo que, tipo, eles fizeram todo um estudo pra caracterizar uma criança mesmo. Tanto que a movimentação da criança é diferente. Então, ela não é que nem um cara, uma pessoa normal pequena, sabe? Não, ela tem um peso todo diferente. O jeito que eles seguram a criança, o jeito que a criança sobe a escada, desce a escada. Sim, cara, o jeito que ela tá andando de bicicleta, o jeito que chora. Cara, é muito foda isso. Isso é um trabalho de pesquisa que é muito da hora, cara, realmente. E o que eu falei a gente falou, né, dos fundos de desenhistas, pintores que fazem os fundos à mão e tal. O jardim, vários cenários do filme, eles também são feitos desse jeito no Mirai. Numa entrevista que o Hosoda deu agora no... Quando ele foi divulgar o filme, né, num evento no nos Estados Unidos, em que o filme foi exibido, ele falou que talvez seja o último filme que ele vai trabalhar assim, porque os caras que ele trabalhou são cerca de 20 pintores desenhistas, e os caras estão parando, né, de trabalhar. Os caras são antigos, vamos dizer assim. É, ele falou assim, pô, mano, talvez eu e o Miyazaki seja, vamos fazer os últimos filmes, porque ele falou que o Miyazaki vai parar também, provavelmente vai aposentar, e ele vai continuar fazendo os filmes, mas tipo, não vai ter mais os animadores, os caras pra pintar os cenários, tá ligado? Ele vai trabalhar com um CG, né? Vai ter que trabalhar mais com CG. Nesse filme tem CG, tem bastante. E eu acho que o CG não é tão bem trabalhado no filme. É, eu acho do Rapaz e o Moço, por exemplo, melhor quando ele acontece. Mas não chega a impactar. É legal. Mas o cenário, o resto acaba compensando, né? Em animação dos personagens e desses cenários. E esse é o filme que tem mais característica desse realismo mágico, né? Que tem o realismo da pessoa, do Kun crescendo e vivenciando coisas com a sua família, com uma explicação, sem explicação nenhuma, né? Simplesmente é uma árvore toda simbólica, né? A árvore genealógica, que ele encontra pessoas da sua família e vai viver situações com cada um deles. Então, essa magia, que sem explicação nenhuma, caracteriza bem essa questão de realismo mágico que ele coloca em vários dos seus filmes. As histórias são muito legais, cara. Os capítulos que tem, assim, da história. Porra, todas. A primeira, que é a do que ele encontra o cachorro na versão humana, é muito boa. Quando a Mirai, a mais velha, já aparece pra pedindo ajuda dele, é muito legal. A parte mais legal pra mim é a do bisavô dele. Nossa, da motocicleta. Nossa senhora, cara, aquilo ali parece que é empregado lá, do filme, velho. Bagulho lindo da porra. Lá você vê que ele evoluiu lá. Lá, tipo, ele aprendeu alguma coisa lá. Por isso que eu acho a parte mais legal, sabe? E no final, tipo, toda aquela parte, quando explica a questão da árvore, a questão da importância das raízes, da família e tal, e mostra todas as ceninhas, sabe? Que durante todo o filme eles vão contando as histórias da família, né? E no final mostra aquela a cena, por exemplo, o pai dele não conseguindo andar de bicicleta, o vô dele, quando tomou o bisavô dele, quando o navio de guerra dele caiu no mar. Sim, sim. O bisavô dele pedindo a bisavó em casamento, tá ligado? Todos esses fatos que vão ser apresentados durante o filme, falados, né? E depois são apresentados, eu acho muito legal, cara. Ele fecha muito bem o filme, sabe? Esse é um filme também que ele escreveu, né? Que o Mauro Rosado escreveu, e nessa mesma entrevista ele comentou que esse trabalho é interessante, porque todos os filmes que ele escreveu o roteiro, né? A partir do Crianças Lobo, primeiro ele escreve toda a história do filme, depois ele vai fazer todos os storyboards, que é o trabalho de direção, no caso, né? Depois que ele passa pros animadores. Ele faz uma coisa de cada vez, porque como ele trabalha nas duas vertentes, né? É o roteirista e é o diretor, ele trabalha como se ele fosse duas pessoas diferentes, né? Pra um não interferir no trabalho do outro. No momento, tipo, se ele estiver fazendo storyboard e pensar na história ao mesmo tempo, ele acha que atrapalha na construção do filme, na construção da sua história. Isso é legal. E ele é um cara também que, como ele foi animador, então ele tem uma ideia bem clara, sabe? Do que o cara pode fazer ou não, sabe? Eu acho que isso talvez deva facilitar ainda o trampo dele, sabe? E essa questão é uma coisa que ele fala mesmo muito, que ele deixa bem separado os trabalhos de escrever e depois de fazer o storyboard, porque senão ele fala que não se confunde, ele acaba influenciando um trabalho no outro, né? Mas eu sei porque que ele vai ganhar o Oscar, ele vai ganhar o Oscar, mas por já foi o Oscar, já ganhou o Aranha Verso. Foi o Aranha Verso, não, mas tudo bem, ele iria ganhar o Oscar. eu sei que você ia fazer uma previsão agora, você ia falar assim, no futuro ele vai ganhar o Oscar. Não, na verdade eu sei qual que é o próximo filme que ele vai lançar, e sim, ele vai ganhar o Oscar, só que eu não posso falar, senão você virar a mãe de nada do podcast. Ele ia ganhar porque a Mirai ia ser elegida como a bebê mais fofa do universo oriental. É muito bonitinha aquela bebê. As bochechinhas. É muito bonitinho. Puta, aquela cena dele puxando as bochechas e rindo é muito engraçado. Quando ele põe os cartãozinhos no pé dela. Uh-huh. É muito fofo. O filme tem bons momentos, cara. Mas o menino é meio chatinho mesmo. Por isso que não é tão impactante. Ele tem momentos muito legais, cara. Ele tem cenas muito boas. Tem momentos muito legais que você gosta de acompanhar assim. Mas é exatamente isso, tá ligado? Tipo, é uma criança, beleza, você leva em conta isso, né? Uhum. Mas, pô, quem gosta de criança chata, né, cara? É verdade, exatamente. Ok, ó, o ponto de realismo que ele alcançou. É, exatamente. Ninguém gosta de criança bem. Eu acho que, assim, no geral, esse filme foi indicado ao Oscar muito pela sua animação, que é espetacular, a história é muito boa, as críticas, assim, nenhum filme dele tem crítica ruim, todos os filmes têm críticas altas. É muito do que a gente conversou no podcast do Makoto Shinkai, que a gente foi encontrando as características da filmografia dele, e no Your Name a gente consegue enxergar aquela obra que é a melhor obra de roteiro roteiro a melhor obra de animação dele, que ele tinha lançado até agora. E eu acho que o Mirai, mesmo a história não sendo tão impactante, ou então que você se apegue tanto, depende de quem assiste, eu acho que é a melhor construção de roteiro e é a melhor animação que ele tem. Eu também consigo enxergar que o trabalho dele evoluiu ao melhor ponto que ele podia fazer, que é o Mirai. Pode não ser a preferida, principalmente pelo tipo de história que ele tá contando, que é uma história mais cadenciada, mas eu consigo enxergar que que ele tá no auge, né? Isso é verdade. Isso é bem claro, tá ligado? Ele tem uns aspectos de direção que são diferentes do que estavam sendo mostrados nos outros filmes, e o aspecto técnico ele é bem mais avançado também. Mas eu acho ainda que ele consegue ainda fazer filmes mais legais depois, cara. Consegue, com certeza. Bem, pra terminar, top 3 filmes que a gente comentou aqui nesse podcast pra cada um aqui. Vamos lá, vai, Valdo. Manda. Ó, pra mim é O Garoto e o Monstro, A Garota que Saltou o Tempo e Crianças Lobo. Everton. Pra mim é A Garota que Saltou o Tempo, O Garoto e o Monstro e Summer Wars. Vinícius. Bem, pra mim é Summer Wars, A Garota que Saltou o Tempo e O Rapaz e o Monstro. Certo? Certo. Vamos finalizar aqui esse podcast. Espero que você, ouvinte, tenha gostado. Fique agora com os nossos recados finais e voltamos no próximo domingo para mais um podcast, certo? Valeu, galera. Valeu. Falou. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca, e temos outras redes sociais como o Instagram, que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso Padrim pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias, doaram R$10, estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.